esquecer é o de menos, pois já não nos vemos mais. Nosso futuro é obscuro, somos seres abissais. Quem salga comida ama, não é esse o ditado. Já que eu vivo nesse mar, sou um eterno apaixonado. Ela jogou um anzol, me acertou aqui da rua. Fica pra esperar o sol, eu volto um som do da lua. Eu quero flashback, cash, rap, romance, or writing. Só que você vê um corpo e babo igual Santa Clarita Diet. Eu me encho de coragem, fico igual um baiacu. Chamei para dar um rolê e nadar na praia, não. Essa já nasceu molhada e sua reação define se todos nossos caminhos vão pra fenda do biquíni. Não tem mares pra se ver, sereias pra cantar. Nem chuva quer descer e a culpa é minha. Eu que quis te ajudar, tentei compreender. Disposto a mudar, e a culpa é minha. Mulheres com a maré, mas não volta igual a maré. A maré, muito mais do que dizer que se ama, né? Pra quem viveu no triângulo de Berma, é suave esses rolos que acabam com o Titanic. Pode salvar vidas em devote, Deus me livre. Pilota o barco, mas a barca vai pro poste. Me fez de David Jones e meu coração já pulou da prancha. Deixado nessa ilha para ser maldito, dei o meu amor, virei capitão de um mundo lixo. Tento encontrar, mas já tá perdido, tão perdido. Relação Atlântida, uma noite, e é só isso. Fui deixado nessa ilha para ser maldito, dei o meu amor, virei capitão de um mundo lixo. Tento encontrar, mas já tá perdido, tão perdido. Relação Atlântida, uma noite, e é só isso. Não tem mares pra se ver, sereias pra cantar. Nem chuva quer descer e a culpa é minha. Eu que quis te ajudar, tentei compreender. Disposto a mudar e a culpa é minha. Não. Tá dando mais que motivo. Eu não sei lidar com ciúme, não engula sua história. Eu sou criança, ela é legume. Você já afundou nosso reino e agora você quer de volta, né? Eu só vai querer jogar uma pó e agora eu já virei o Aquaman. Quem conhece o oceano não pegar sem riacho. Sem você já não tenho mais armas. Eu hei de encontrar meu tesouro aqui embaixo. Não tem mares pra se ver sem, sem sereias pra cantar, é. Não, não tem chuva pra descer, não. É, e a culpa?